Denise Andrade, Laboratório Clila, Oxi Brasil, meu nutricionista Felipe Davi e minha fonoaudióloga Jéssica. Tamo junto. Tentei fazer valer a pena, passei por cima dos problemas. Achei que eu era o bastante, mas não foi pra você. Tentei ser o cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito. Queria ser mais importante, mas não foi pra você. Até que durou, me diz o porquê. Perdeu tanto tempo aqui. Te faço um favor, melhor eu sumir. Fui mais um nas suas mãos. Não sei se por carência ou falta de opção. Só sei que eu senti amor. Que pena, só eu senti amor. O que faço com os planos dos próximos anos? Juro que não sei. Só sei que eu senti amor. Que pena, só eu senti amor. Só eu senti amor. Porque perdeu tanto tempo aqui. Te faço um favor, melhor eu sumir. Fui mais um nas suas mãos. Não sei se por carência ou falta de opção. Só sei que eu senti amor. Que pena, só eu senti amor. O que faz com os planos dos próximos anos? Só sei que eu senti amor. Que pena, só eu senti amor. O que faz com os planos? Eu juro que não sei. Senti amor. Que pena.